Pinóquio. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto. Como morava sozinho, resolveu fazer um boneco de madeira. Ao terminar seu trabalho, ficou muito feliz e chamou o boneco de Pinóquio. Gepeto ficou muito contente e surpreso ao perceber que, depois de pronto, o boneco criou vida. Feliz da vida, Gepeto arrumou roupas e vestiu Pinóquio. Seu desejo agora era fazer dele um menino educado. Comprou lápis e caneta para o menino e colocou-o na escola. No caminho para a escola, passou em frente a um circo. Tomado pela curiosidade, resolveu entrar. Como não tinha dinheiro para a entrada, vendeu o seu caderno. O dono do circo queria ficar com Pinóquio. Ele implorou muito até que o homem acabou deixando Pinóquio ir embora. Como o dono do circo era um homem bom, acabou dando-lhe algumas moedas de ouro para que levasse a seu pai. Na volta para casa, Pinóquio foi seguido por dois malandros que acabaram roubando as suas moedas de ouro. Triste por ter desobedecido a seu pai, Gepeto, ele resolveu voltar para casa. Com medo de contar a verdade para o seu pai, Pinóquio inventou muitas mentiras. Cada vez que ele pensava numa mentira que iria contar ao seu pai, o seu nariz crescia um pouco mais. Vendo que Pinóquio não chegava, Gepeto saiu à procura do menino por toda a parte durante vários dias. Com grande desejo de encontrar o menino, Gepeto foi até o mar, onde acabou sendo engolido por uma baleia. Pinóquio, chegando a casa, soube que o seu pai estava à sua procura. Soube também que seu pai tinha sido engolido por uma baleia. Ele foi até o mar para tentar salvá-lo. Foi engolido pela baleia também. Grande foi a surpresa de Gepeto quando viu Pinóquio. Assim que a baleia abriu a boca, ambos fugiram. Os dois voltaram para casa. Pinóquio pediu desculpas ao pai pela desobediência. Ele disse que não mentiria mais e, com isso, seu nariz voltou ao tamanho normal. Deste dia em diante, Gepeto e Pinóquio viveram felizes para sempre.